cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. A cuca é malvada e se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é matreira e se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela. Ela! Cuidado com a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que te pega e pega daqui.